Aqui é DRC, do 032 ao 061, CAEG, lado forte de Brasília. É o Bang, mano, Dix. Parceria Mil Grau que vem pra somar. Passo pra você o valor da minha rima. Então iremos representar Ednax. Bono insano que é Zé do Moio. Devemos separar o trigo do joio. Nossas crianças, nossos filhos. Ensina a respeitar, não só as tribos. Raças e cor, respeita, cabe ao homem ser humano e seus valores. Que o amor vem de graça, exterminou o julgamento de raça. Religiões e credo estão por toda parte. Traz o ego sombrio que transparece na face e na carne. Ser negro e branco, amarelo, não importa. Se não fosse as cores, o que seria do mundo? Só uma paisagem morta. Se respeita a educação, são dádivas de um bem social exuberante. Poucos vão entender que pra ser negro tem que ser triunfante. Não é fácil caminhar, quantos dedos já conta. Chega na faculdade disputar com a pá de negro o valor de uma cota. Como diz o MC da, o que adianta se um taxista não para pra você? A viatura para e vende carta, te esculacha, te mate na cara. Tem uma pá de racista acendendo o estopim. Na perifa tem uma pá de cabeça nervosa. Na revolta com a paciência, deixe tamazinho. Não queria viver nesse mundo. Foi aceso, DRC e KG colando com peso na conexão. Fazendo direito de quebra de preto pra preto. Na função boladão por respeito. Paz, justiça, liberdade. Pro louco que tá no mundão. Ou trancado até das grades. Sonho que a justiça e a retidão. Um dia correrá como um rio, sem covardia. Um homem chorando, cheiro de pólvora. Um corpo estendido, um peito estirado de bala crivado. Mais uma vingança que se concretiza. Jogando o jogo do sistema, pra nós é normal essa merda de estilo de vida. Passado embaçado, os antepassados sofreram dentro de senzala. A gente se odeia, nós contra nós, falta de vergonha na cara. O governo mata de um lado, marginaliza o menor sem acesso à escola. O moleque assiste a TV que ostenta. O Crader, o Nike e os placas de dólar. Refém do consumismo no mato, só menos disparar um tiro. O presente, ou seja, o agora, definirá qual será o futuro de seu filho. Não queria viver nesse mundo de engano. São palavras que ferem, estão me machucando. Chega de dor, chega de sofrimento. Quero é ser feliz e amar se der tempo. Não queria viver nesse mundo de engano. São palavras que ferem, estão me machucando. Chega de dor, chega de sofrimento. Quero é ser feliz e amar. Vem de Brasília, voz de quem não tem a voz. KEG, rap, pancada, DRC, sua voz também chegou no DF. Vamos que vamos, porque o rap não para. É voz de libertação pra nós. Rap é hino, não é produto, é mais que missão. Quero amar enquanto há tempo, não quero viver de lamento. Quero vida, vida e abundância, humanidade sem preconceito. Bom, bom, bom, bom. A guerra não silencia, então tiozão se arre e vem pra dentro. Despertar no moleque de 15, amor pelo seu povo. Resgatar o filho do Zé desse sistema criminoso. Pra dar vida que não tem vida. Rodei pela metade, sonhando com o bonde dos manequins. No pé dos boy covarde, e sem medo da cobrança divina ou dos cana na cola. Vai buscar na sede de impressionar a gata da escola. E acaba na rajada, sapecado pela polícia que esconde os corpos. E assim se vão mais vidas. Ei Deus, volta logo, volta logo. Não queria viver nesse mundo de engano. São palavras que ferem, estão me machucando. Chega de dor, chega de sofrimento. Quero é ser feliz e amar se der tempo. Não queria viver nesse mundo de engano. São palavras que ferem, estão me machucando. Chega de dor, chega de sofrimento. Quero é ser feliz. Chega de sofrimento. Quero é ser feliz e amar se der tempo.